É, um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rádio USP da cidade de São Carlos, Rádio USP da cidade de São Paulo, e agora também a mais nova emissora em nossa rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9. Bom dia, Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto também amanheça ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade são os nossos votos. Mas nós queremos agradecer mais uma vez o envio dessas pérolas que hoje estamos tocando em um jardim, um coreto, a música e a saudade pelo senhor Dr. José Frederico Cocoluli, promotor de justiça, que reside lá em Campinas e que já militou como promotor de justiça em Araraquara e também em Pirassununga, e que possui em seu apartamento mais de 100 mil gravações da música do passado. Atendendo ao senhor Belmiro Silveira Amado, esta cartinha está conosco há 5 anos. Na oportunidade, seu Belmiro gostaria de ouvir com Mário Monteiro gravação original e autêntica, hein? Casinha Pequenina com versos diferenciados destas gravações que nós ouvimos mais recentemente feitas pelas gravadoras nacionais com cantores mais modernos. Mário Monteiro, com sua voz peculiar, em Casinha Pequenina, autor desconhecido. Pixinguinha, gravação do início do século também passado. Pixinguinha, de sua autoria, ainda perfumada, rosa. Para o nosso gentil ouvinte, Sr. Belmiro Silveira Amado, que nos escrevia há 5 anos passados. Fernando e Coro, como dizia aqui o selo da gravação, Fernando e Coro. Gravação antológica feita bem no início do século passado também, e graças ao Dr. Cocoluli é que estamos atendendo a este senhor, o senhor Belmiro Silveira Amado. Do Ari Pavão, chuá, chuá. Não te lembra da casinha pequenina onde nasceu nosso amor? Ai, tu não te lembra da casinha pequenina onde nasceu nosso amor? Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Não te lembra dos passeios em distantes em que íamos voltar? Ai, tu não te lembra dos passeios em distantes em que íamos voltar? Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos a rolhar. Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos a rolhar. Tu não te lembra das montanhas em que andamos a falar em amor? Ai, tu não te lembra das montanhas em que andamos a falar em amor? Pareciam dois pombinhos a procurar nossos ninhos e tem de dor. Saudade do tempo passado, ai de mim, pobre coitado, já vingou. Oh, não te lembra da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Ai, tu não te lembra da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu.